quantas batalhas vencidas, quantas glórias e fama, medalhas adquiridas, verdadeiro campeão. Namã, Namã, general de coragem, um homem admirado, sempre elogiado, mas na verdade um pobre coitado. Chegou.